controle Salvador Olimpo 74 decolou, perfil da rota. 4075, condições visuais, se afasta no radial 085. Afirmativo. Índia November Alpha, autorizado ingressar na final da pista 117. Ingressa na final da 17, o Índia November Alpha. Gente, após o sobrevoo em Candeias, retorna a Salvador? Gente, reporte retornando para Salvador, entrando na CTR. Funcionar 6250 no solo 10, livre direito, semisolo 121.9. 121.9 direito, grato. Enquadrando a radial 085, Olimpo 74. Autorizado pouso na pista 17, vento 130 graus 069, 18 metro no 015. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. O Xené 250, autorizado ataque de Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, antes da Juliette. Manda Juliette para ingresso do Xené 6250. O Xené 6250 autorizado ingresso na Juliette, portão 02. 02, obrigado. Gol 1983, após a passagem do Airbus da Oceané, a sua cauda, autorizado iniciar puxa e poste para o táxi. Positivo, após a passagem da aeronave da Oceané, está autorizado puxa e contrapassagem para o táxi. Confirma para o solo. Trivizinho 595, aguarde para a cópia. 595, confirme o nível que vai voar. Gente. 595 pronto para cópia? Tribo 5595, autorizado para Ilhéus, nível de voo 160. Viagem 677, decola da 10, após curva direita, saída da El, Leda, após voo direto Ilhéus. Controle 19.35, torre 18.6, transponder 5555. Saída da El Leda, após direto Léo. Zero 5595, treinamento correto, após pronto para push e acionamento. Alfa, controle. Motivo de secretário 075, região de informação e alerta do Lua Alfa, pode tirar só seu chamado de pouso em feira. Gente, mais 6 minutos aos 22. Motivo de secretário, controle de desconhece tráfego na região que interfira na sua descida. Voo 983, QNH 10 no 5, autorizado táxi via parte 1 no Taxi Índia, no ponto de espera da 10, chame torre em frequência 18 nesse momento. Entre 4-0 no 5, parte, no ponto de espera 18 nesse momento, voo 983. Salvador, voo 397. Possível, voo 397. 397, tem autorização. São Paulo, Pavone. Da 10, vamos fazer a calada. Voo 1983, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento 150 graus, 079. Livre, alinhar e decolar, pista 10, voo 1983. Leda, após voo hibride. Controle 11935, torre 1186, transponder 5556. São Paulo 360, para o 10, direita da L, direita brinque, 935, 865556, voo no 390. Vocês com o cruzamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reporta a arma, 397. 183, decolou 20, sendo controle 119.35. 119.35, boa tarde, igual 93. Controle Salvador, gol 983, boa tarde, decolou, saída Arbor. 23, contato radar, Salvador 360, saída Arbor. Ente 193. Gol no 397, autorizado posicionamento e reporte para o táxi. Salvador, bom dia, tá? 3602. Pronto para cópia, 3602. Pronto. Então, 3602 para posto seguro, autorizado, nível de voo 300, Upper Whisky 50, igual a 10, após curva direita, acelerada El, Leda, após voo direto. Controle 19.35, torre 19.36, transponder 556. Ativo 300 aprovado, abre o risco 50, temporada 10, curva direita, da Elmeida. E após direto 19.35, transponder 556. Transponder 5562. Plano 3602, cotejamento correto, reporte para push e acionamento. Para o SAT 6, com 397-132-340, Gavião. Confirma o saldo. É o voo no 397 para o SAT, 132-1340, Gavião. Gol no 397, autorizado táxi via pátio 1 no táxi Índia, ponto de espera da 10, torre, chame torre, frequência 18 decimal B. Índia, ponto de espera da 10, vai ser 397. Tip 5595, autorizado puxa acionamento, reporte para o táxi. Gol 1397, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento 140, grau 079. Alinha decola, agora eu vou no 397. Chama agora Recife, 1288, secundário 260. 1288, 260, boa tarde, 93. Boa. Bom dia, tá 32966, identificação, desce ao nível 050, chegada na Mário. 050, quanto que está no lado por aqui, muda? Vou ETAP, 3896. ETAP, 3896. Triplo 5595, autorizado táxi via Fátio 1, táxi Índia, ponto de espera da 10, chame torre 18 decimal 6, QNH 1015. Pode ser o Explora da rotatória, mantendo 075 com sonho de Jorge, reporta descida. Alfa Tango Tango, acende edificação 090, vigilância, confirma intenção de pouso 10017. Gente, Alfa Tango Tango, prepara a chegada a Aman. Controle Salvador, bom dia, 35595, perfil da Dael Leda. 5595, contato radar, sobre 160, Dael, cruzar 2000, direto Leda. 7, o 5595. Alfa Tango Tango, autorizado a mão. Mike Alpha 2500, a descida, ajuste no 015. 3896, cruza o 065 para 0500. 2000 no 095 ajuste, 3896, livre LS, reposta estabilizada. 2015, autorizado e reportará estabilizado. 3896. Uno 397, centro Recife, 13325, secundária 1251, bom voo. Terceira, bom voo, ligado 1397. Pode passar em TAP abaixo de 5, né? Positivo. Valeu. 6140, pronto para a cópia? Luciana, M140, autorizado para Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Decolar 10, após curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, transponder 5563. Né, 140, controle 111935. 1140, cotejamento correto, reposte pronto para puxa acionamento. Vai de pelo. Tá com a linha 02, puxa e acionamento.